utilizado, estourou legal. André Cedeiras, o moral de Picoara. Sinceramente eu cansei, desculpe, mas eu cansei. Tá difícil assim, como se melhor eu procuro algo melhor pra mim. Não deixe pra me amar depois, depois que acaba nós dois. Aproveita, enquanto existe amor. Vem cá, me abraça, me beija, me ama. Me joga na sua cama, deixa a vaidade. Diz que tá com saudade, me ama de verdade. Vem cá, me abraça, me beija, me ama. Me joga na sua cama, deixa a vaidade. Diz que tá com saudade, me ama de verdade. Me ama de verdade. A pancada do piseiro, isso é madeira utilizada, MB Produções. Vem papai. Não deixe pra eu me amar depois, depois que acaba nós dois. Aproveita enquanto existe amor. Me beija, me ama, me joga na sua cama. Deixa a vaidade, diz que tá com saudade. Me ama.